E aí, maratoneiros de plantão? Está começando a primeira edição do Escuta Esse Filme. Nosso programa é feito para você que curte saber sobre cinema, mas sem aqueles pontos técnicos e classudos. É isso aí, buscamos trazer uma porrada de filmes que você ainda não viu, mas vai querer assistir correndo depois de nos ouvir. E hoje vamos desenrolar um programa responsa sobre representatividade no cinema. É papo sério, mas o rolê não é só trocar ideias sobre os filmes que a gente já tá cansado de ouvir falar. Fique com a gente e bora descobrir um mundo de produções que fogem do padrãozinho. Esse programa é contraindicado para quem não quer receber spoilers. Escuta. Esse filme. Escuta esse filme! E aí, caro maratoneiro? Aqui é o Jonathan e agradeço a você pela companhia no programa de hoje. Pega a pipoca, o fone de ouvido e cola aí pra gente conversar. Meu nome é Louise e já quero chegar com o pé na porta te lembrando dos nossos alertas especiais. Sempre que você ouvir um seguido do nome de um filme, é porque sim, meus caros, ele está na Netflix. Ou pelo menos estava até a gravação desse programa. É isso mesmo, Louise. E sempre que você ouvir um... é porque esse filme já ganhou algum Oscar. Você está ouvindo um episódio do... Escuta esse filme! Ah, roubou minha fala. O cinema, assim como muitas outras expressões artísticas, expõe partes da nossa sociedade. E esse recorte está cheio de ideologias e padrões. Por muito tempo, as produções cinematográficas ignoraram a diversidade de estilos de vida. E as diferenças entre as pessoas também. Parecia que todo mundo no cinema era igual. É como se alguns grupos não existissem pras telonas, porque eles não eram mostrados. Me economiza, né? Isso aí não é certo. Mas até que enfim, as pautas sociais de representação ficaram cada vez mais emergentes. E, devagarinho, o cinema foi absorvendo as exigências da diversidade. Esse é um assunto que tá mega rodado e ainda bem, e ele tem tudo a ver com cinema. Sim, no ano passado, diversos filmes com maior diversidade pipocaram das bilheterias. É o caso do Pantera Negra, da Marvel. Ele foi dirigido por Ryan Coogler, rachou de fazer sucesso e até levou 3 Oscars pra Wakanda. Wakanda forever! A galera estava esperando há anos por um filme assim. A recepção foi bafônica. Teve até alguns projetos que levaram a criançada negra para assistir nos cinemas. Sim, Jonathan, isso mostra a importância da representatividade também nos filmes mais estourados. Porque o povo se identifica com os personagens e se vê na tela, né? Isso aumenta pra caramba a autoestima de qualquer pessoa. Total, Louise, falou tudo. Resumindo então. A representatividade no cinema é, muitas vezes, a forma como ele mostra certos grupos sociais, como as mulheres, os negros e a população LGBTQI+. Basicamente, um filme pode ser considerado representativo quando dá oportunidades de destaque a essas minorias. E é bom lembrar que tudo isso é muito massa, mas que, como nenhum filme sobrevive só com os mocinhos, também existem pontos negativos de representatividade. Por exemplo, um filme pode usar vários estereótipos e preconceitos para retratar alguém ou algum grupo. Isso não ajuda em nada. É, pelo contrário. A representatividade que ofende esses grupos é muito grave. Reforça chavões preconceituosos, intensifica também esses problemas na sociedade. Totalmente sem noção, né? Temos que ficar atentos. Algumas produtoras distribuem papéis para minorias na intenção apenas de obter lucro de bilheteria. Para essa galera, eu não dou meu biscoito de jeito nenhum. É o caso do famigerado Pink Money, né? Acontece quando os filmes supostamente apoiam o movimento LGBTQ+. Mas eles estão pensando só no dinheiro das gays, que ficam loucas e correm pro cinema. Isso mesmo. Tem que lembrar também que a representatividade não é apenas o que a gente vê nas telas. É importante que os cargos por trás das câmeras também tenham diversidade. O bagulho é sinistro, mas dá pra entender de boaça quando a gente coloca tudo no nosso cotidiano e relaciona com o que consumimos. Por isso mesmo, é necessário falar sobre todos os rolês possíveis de diversidade no cinema. Sim, Luíse. E se esse assunto já é cabuloso quando falamos de filmes adultos, você já imaginou como seria conversar sobre representatividade em cinema infantil? Nossa, Jonathan, eu não consigo nem imaginar, só me vem princesa na cabeça. E alguma dessas princesas é negra? Tem aquela da Princesa e o Sapo, né? Mas não consigo encontrar mais nenhuma. Nossa, que vacila ainda na Disney. Pisou na bola. Horrível, né? Mas a Sarah preparou pra gente um quadro incrível com só os top sobre filmes infantis com representatividade negra. Aí eu vi vantagem, hein? Vai lá, Sarah! Só os top. Fala aí, meus maratoneiros. Trocar ideia sobre representatividade em qualquer rolê é mais do que necessário. Mas vocês já pararam pra pensar em como anda esse assunto entre os filmes infantis? Pois é, parece que não, né? Mas existem filmes que podem ajudar a estimular o respeito desde nossas primeiras relações. E eu trouxe um top 3 responsa de filmes que abordam a cultura negra no cinema infantil. Bora prestar atenção e anotar para conscientizar nossos pirralhos. Só os top. O terceiro colocado dessa lista é o desenho Kirikou e a Feiticeira. Ele conta a história de um menino africano que deve combater uma bruxa cabulosa. O mais foda desse filme é a retratação dos costumes de uma tribo africana, sem falar o tanto que o tal do Kirikou é engraçado. A animação é de 1998, mas infelizmente trata de assuntos ainda muito atuais. Vale a pena apresentar pra molecada, viu? Só os top. Em segundo lugar está Home, Cada Um com Sua Casa. A animação é pra lá de engraçada. Na história, a Terra é invadida por aliens que estão procurando um novo lar. Aí, uma garotinha negra chamada Type sai vazada de lá e acaba criando uma relação sincera com um ET chamado O. Daí em diante já viu, né? Só piada. É impossível não dar muita pala com esse filme. Leva os priminhos pra assistir, hein? Só os top. E o nosso primeiro lugar vai para Dudu e o Lápis Cor da Pele. Sério, maratoneiros, vocês têm que assistir. Ele é um curta, dá pra matar em 20 minutinhos. E adivinha? É brasileiro. O rolê da história é que um dia uma professora pede para um menino negro usar o lápis dito cor de pele em seu desenho. Isso faz com que o garoto entre numa crise de identidade. E como não entraria, né? Esse aqui não é só pra meninada não, viu? O bom de todo tem que ver junto. Já coloca aí na lista. Por enquanto é só, meus caros. Até a próxima. Gente, eu achei essa lista maravitop. Já anotei tudo pra assistir com uma pirralhada depois. Às vezes a gente assiste a um filme só por assistir e nem reconhecemos o potencial de representatividade, né? É real, e o mais legal é que quando a gente fala sobre representatividade pra criança, de novo, estamos falando sobre autoestima e identidade. Olha, é muito difícil ser negro, viver em uma sociedade racista que infelizmente nos faz acreditar que nossos traços não são bonitos. E pra uma criança esse preconceito é ainda mais doloroso. Por isso mesmo que o movimento cultural Black's Beautiful, ou seja, negro é lindo, surgiu nos Estados Unidos na década de 60 através do movimento negro. E o principal objetivo era acabar com essa ideia horrível de que as características afro não são bonitas. Esse movimento, também a passo de tartaruga, chegou ao cinema. Até hoje, há um estímulo para que as produções valorizem e deem oportunidades para atores e atrizes que representam a comunidade negra. Falando nisso, Luíse, você se lembra de ver filmes com a temática negra na escola? Olha, eu tô pensando aqui. Então, a história africana e a cultura afro-brasileiras são matérias obrigatórias em todas as escolas do Brasil. Isso é graças a uma lei de 2003 sobre diretrizes curriculares para o ensino da diversidade racial. Isso é massa, hein? Porque na prática, o cinema pode ser uma importante ferramenta para desenrolar um debate e refletir sobre o racismo. E eu me lembrei aqui de um curta chamado Xadrez das Cores. Esse drama é bem brasileiro, com direção do Marco Chiavon e é estrelado pela deusa da Zezé Barbosa. O drama foi produzido como material pedagógico, acredita? Tudo para debater racismo em sala de aula. Tô ligado. Basicamente, esse curta fala da relação entre uma empregada doméstica negra, Cida, e a sua patroa idosa, que é uma racista. Diversas vezes, a patroa xinga a Cida de expressões horríveis. Ela despreza e discrimina a empregada apenas pela fala pela cor da pele. A sensação de assistir a esses maus tratos é pesadíssima. O curta dura apenas 22 minutos, mas os diálogos são muito fortes. Até que um dia, a Cida se cansa de ouvir todos aqueles absurdos e decide ir embora. Quando eu vi ela pegando as coisas pra sair, dei um berro de felicidade, achando que ela ia denunciar a racista, mas nada disso acontece. Não, exato, e o sobrinho da patroa simplesmente convence a Cida de voltar a trabalhar pra embuste que todo dia replica xingamentos sobre a raça negra. É de surtar, mano, que ninguém achou esse roteiro ruim. A mensagem que a injúria racial se resolve com desculpa é ridícula e um desserviço. Racismo é um crime. Ponto final. Não, é de ficar pistola mesmo. Esse claramente é um daqueles casos de representatividade negativa que a gente falou. E o filme termina com as duas fazendo as pazes, como se o que aconteceu não fosse nada. A sensação que eu tive, sinceramente, vendo esse curta, foi a de que tudo bem se alguém for racista comigo. É só pedir desculpas e depois podemos passar a tarde jogando xadrez e rindo pra vida. Gente, o que a gente tá discutindo aqui, então, é as boas intenções pra produzir os filmes sobre racismo são bacanas, mas todos os diretores devem refletir sobre o papel no cinema. Será que o meu filme ainda reforça preconceitos? Será que as pessoas vão se sentir ofendidas? Não custa nada questionar, até porque é uma baita responsa se propor a desconstruir um problema e só piorá-lo. No final do dia, o bom senso sempre manda bons mimos. Você está ouvindo um episódio do... Escuta esse filme! Ah, roubou minha fala. E aí, maratoneiro, bora dar uma descontraída? Me diz aí, Jonathan, você gosta do Oscar? Nossa, Luizy, eu amo. Não perco nenhum ano. Inclusive, a premiação diz que tem tentado ser mais representativa, né? É, dizer ela diz, né? Mas sabe como que é, né? Daquele jeito. De qualquer forma, o Lê Agora é com o Pedro Prado. Ele vem com um quadro e o Oscar não vai para. Hoje, sobre alguns filmes, atores e atrizes que não se deram bem na premiação, mas que provavelmente deveriam, por nos representarem super bem. Ai, que bafo. Vai lá, Pedro, arrasa. And the Oscar goes to... La La... Não vai não. E aí, maratoneiros? Agora vocês estão ligados no quadro que vamos falar um pouquinho sobre os ícones injustiçados da história da maior premiação do mundo das telonas, o Oscar. Se liga! Você já deve saber que o Oscar é um dos maiores objetivos para quem dirige ou atua em produções cinematográficas, almejado por profissionais que vão desde coadjuvantes até técnicos. A premiação é organizada anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, a qual tem mais de 5 mil membros votantes para as indicações de cada categoria. E é válido lembrar que são 5 mil pessoas das mais diferentes nacionalidades, culturas, formações, gostos e estilos. Mas ainda assim, muito é discutido sobre a representatividade das escolhas dos vencedores de cada ano. Por exemplo, nas edições de 2015 e 2016, todos 20 indicados para a categoria de atuação, nenhum negro estava listado. Fato que levantou a hashtag OscarSoWhite, em português, Oscar muito branco. Na época, muitos diretores e atores se pronunciaram negativamente à premiação. É por isso que aqui a gente vai dar todos os holofotes àqueles filmes, atores e atrizes que não levaram a estatueta dourada para casa, mas que sem dúvida representaram quem tinham que representar nas telonas. Se liga! Vamos começar com a queridíssima Jennifer Lawrence, que nem sempre foi tão querida. Na edição do Oscar de 2016, a atriz não levou a famigerada estatueta na categoria de melhor atriz pela sua atuação em Joy, O Nome do Sucesso. O filme conta a história de Joy, que é mãe de dois filhos e divorciada. Ela descobre na pele que desbravar o mundo sozinha sendo mulher não é fácil, ainda mais com o machismo de cada dia. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse, machista! A protagonista descobre a vocação nos negócios, passa perrengue, tem suas ideias copiadas, sofre pela falta de suporte de amigos e familiares, mas supera tudo isso mostrando o poder que uma mulher pode ter e seus objetivos. O filme foi um ícone para a representatividade feminina, movendo atrizes e produtoras a se pronunciarem favoráveis à vitória. Mesmo assim, infelizmente, não foi dessa vez que Joy levou o título para casa. Essa é uma produção que tem que estar em sua lista do Netflix. A Agora segura essa indicação injustiçada. Em 2014, o longa Filomena recebeu 4 indicações à premiação. A de melhor filme, a de melhor roteiro adaptado, a de melhor atriz e a de melhor trilha sonora. Mas adivinha, infelizmente, a produção não levou nenhuma das estatuetas para casa. Mas ainda assim, o longa não deixou de ser um marco para a representatividade LGBTQ+, no cinema. O filme conta a história real de Filomena, uma irlandesa que aos 18 anos dá à luz a um filho fora do casamento. Considerada pecadora pela família, sua criança é levada à adoção e ela a um convento. Durante 50 anos, a senhora vive sozinha escondendo este segredo do mundo, pela vergonha e os traumas que passou. Até que um dia, decide partir para os Estados Unidos em busca de seu filho. Ela descobre que ele se chama Michael e que se tornou um importante político norte-americano abertamente gay. Além disso, ele alavancou muitos direitos para a população LGBTQ+, em seu país. Esse filme é de cair as lágrimas. É isso aí, maratoneiro. Essas foram minhas indicações que não levaram a estatueta dourada para casa, mas que representaram muito bem nossas minorias sociais nas telonas. E pra você, o Oscar não vai pra quem? Bom, Luiz, pra você eu não sei, mas pra mim ficou bem claro que o Oscar não vai para o próprio Oscar, né? Falou e disse, Jonathan. Uma pena tudo isso. Péssimo que a representatividade ainda seja sufocada pelo preconceito e pelos padrões sociais. E ao mesmo tempo que a diversidade tá ganhando mais espaço, parece que vem aquele movimento contrário a tudo isso, né? Às vezes também sinto isso, sabe? Saca quando o filme Star Wars, O Último Jedi, foi lançado? Os fãs, entre aspas, queriam boicote ao longa, porque os protagonistas eram um homem negro e uma mulher. A petição para tirar o filme do ar teve mais de 100 mil assinantes. 100 mil embustes. Surreal, não dá nem pra acreditar. Mas ainda bem que isso tá ficando mais raro. Há uma tendência para que os filmes de super-heróis e aventura também tenham mais diversidade. O preconceito no cinema ainda é forte, mas a discussão sobre a representatividade nas telas tá ficando cada vez maior. Você está ouvindo um episódio do... Escuta esse filme! Ah, roubou minha fala. Maratoneiros, bora falar sobre representatividade LGBTQ+? Esse tema é meio cabuloso, mas bora lá. O movimento engloba diversas pessoas, as lésbicas, os gays, bissexuais, transexuais, enfim, é uma galera de peso. Infelizmente, não dá pra falar de tantos filmes que representam essas pessoas por trás de cada letrinha. Uma pena, mas vamos tentar sugerir alguns bem legais. E eu vou chegar a pé na porta de novo. A representatividade LGBTQ+, não é a mesma coisa que visibilidade gay, é um fato. E não é difícil de entender isso. Às vezes, os filmes e as peças publicitárias só lembram dos gays na comunidade. Isso deixa as outras pessoas da sigla invisíveis. Ano passado, alguns filmes com casais homoafetivos tiveram bastante destaque. É o caso dos longas Me Chame Pelo Seu Nome, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado de 2018, e Com Amor, Simon, um romance super fofo. Então, maratoneiro, depois dessa leve militância, vamos falar do que a gente gosta. Cinema. E olha, se fosse pra escolher um filme dessa temática, pouco conhecido pra indicar, seria o longa Tatuagem, que é brasileiríssimo, super gostosinho de assistir. É a história de um relacionamento entre o artista Clécio e o soldado Arlindo. Isso em plena ditadura militar. Nem preciso falar muito sobre as reviravoltas. Eu sou gamada nesse filme. E ele não retrata apenas a diversidade, mas sim todo o contexto histórico de repressão, censura e os preconceitos da cidade de Recife na década de 70. É um daqueles que, quando sobe os créditos, dá um quentinho no coração de satisfação, pois a história é muito envolvente e a gente shippa demais aquele casalzão. Bom, imagino que você, maratonista de plantão como é, já deve estar anotando freneticamente esses filmaços, né? Mas olha só, pra quem ama documentário, eles também são muito importantes pra representatividade LGBTQ+. Fica atento pra dica de 2 docs firmeza sobre a comunidade trans. O primeiro é quase obrigatório, A Morte e Vida, de Marsha P. Johnson. É a biografia do legado político da Marsha, mulher trans e negra revolucionária, importantíssima pra população LGBTQ+. Sabe, 26 de junho, Dia do Orgulho LGBTQ+, essa data é em homenagem a ela e ao conflito de Stonewall. Lá, em 1969, os policiais entraram à força em um bar gay de Nova York e agrediram diversas pessoas. Mas não ficou por isso, não. todo mundo se juntou para protestar por respeito na cidade, inclusive a marcha. O documentário é imperdível. Agora, se você prefere aquela coisa mais light, assista ao doc Laerte-se. Ele vai desbugar sua cabeça em uma reflexão sobre o que é gênero, como a arte é uma resistência e aborda o dia a dia da maravilhosa cartunista e artista trans Laerte, ideal em um feed tarde para relaxar. Mas e as lésbicas? Onde elas estão no cinema? É, não me vem falar sobre Azul é a Cor Mais Quente, porque eu já tô saturada desse filme. Parece que só tem ele. Jamais! Esses dias, a Netflix lançou um filme chamado Elisa e Marcela. Vocês precisam assistir. Imagine uma união entre duas mulheres em pleno ano de 1901. Eu sei qual é. O filme é todo em preto e branco e isso dá um ar de suspense muito doido. E a lesbofobia não é a única questão a ser retratada. O filme também aborda o machismo da época. No geral, as conexões entre os mais diversos preconceitos estão sendo mais abordadas nos longas LGBTQ+. É impossível não ficar um pouquinho mais apaixonado com o filme. Até porque a história das duas é linda. Tem o Flores Raras também. É aquele que a Glória Pires faz uma lésbica, que é bem mulherengo, inclusive. Esse mesmo. É um romance sobre um super caliente e baseado em fatos reais. É a história de amor da escritora Elizabeth Bishop com uma arquiteta brasileira. Mas, enfim, ainda há muita coisa para dizer sobre a representatividade LGBTQ+, no cinema. Sabe uma coisa que eu reparei? A Netflix tem lançado um tanto de filme com esse tema, né? Tem uma aba na parte de filmes e séries LGBTQ+, na plataforma. Tem coisa para todos os gostos. Confere lá, maratoneiro. É isso aí. Mas agora chegou o momento de conhecer uma pessoa do mundo cinematográfico, que é top, mara, incrível, extremamente zica. E é com você, Maria Júlia. Vixe, esse é zica, hein? Juntos e Shalom. E aí, maratoneiro? Eu sou a Maria Júlia e está começando agora o Esse é Zica, o quadro feito especialmente para apresentar a você os maiores zicas do mundo do cinema. A queridíssima de hoje é a cineasta brasileira Petra Costa. Seu último documentário, Democracia de Vertigem, estreou na Netflix recentemente e ganhou elogios de todos os cantos do mundo. Inclusive, teve até quem ousou dizer que o filme é um forte candidato ao Oscar. A mineira, de apenas 35 anos, teve uma sacada sensacional. Retrata uma das histórias mais polêmicas do Brasil na atualidade, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, com um olhar que não costumamos ver nas telinhas quando se fala de política, um olhar humanizado. Petra traçou a história a partir de uma trajetória pessoal e de sua família. Ela estudou na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e faz parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Dirigiu também Olhos de Ressaca, Helena e O Homem à Gaivota. Petra já levou nosso país para fora, faturando diversos prêmios internacionais, e pouco a pouco vem conquistando o mundo. Brasil! O trabalho dela encanta, em todos os pequenos detalhes, na delicadeza em que conduz as narrativas, na forma como coloca um pouco de si em cada cena, no jeitinho de inserir sua família e na maneira forte de escancarar o que pensa, mostrando diferentes pontos e angulações. Mas é isso aí, Petra Costa, você é zica! Mano, sou muito fã da Petra. Fiquei até emocionado com a abordagem da Maria Júlia nesse quadro. Acho ela tão talentosa, ela merecia mais reconhecimento. É isso mesmo, e não tem como falar sobre representatividade sem abordar o machismo no cinema. Apesar de parecer que as mulheres ganharam muito espaço nas telinhas, ainda há muito que conquistar. Pois é, os avanços nessa área ainda são muito recentes. Você sabia que em 1985, a cartunista americana Alison Bechdel criou um teste simples para identificar se os filmes apresentavam representatividade feminina? Sério? Como é que é? É bem sussa. O roteiro precisa ter três requisitos. Duas personagens mulheres específicas que conversem entre si e que o assunto não seja um homem. Parece super simples, não é? Mas você acredita que ainda hoje, muitos filmes não cumprem essas regras? Realmente, é um absurdo. E a lista de filmes reprovados é enorme e vai de filmes de ação e romance a animações infantis. É o caso do Ratatouille, longa da Pixar sobre o ratinho cozinheiro. As personagens femininas não conversam entre si, apenas com homens. Nossa, gostei tanto do filme que nem havia reparado. Outro ponto que é bem nítido pra mim é que as mulheres ainda aparecem como complemento do personagem masculino e costumam ser erotizadas. Exatamente, percebo isso também. Um clichêzinho que parece bobo, mas faz parte da maioria de filmes românticos. É aquela velha história da mulher que abandona todos os seus sonhos e conquistas por causa de macho. Realmente, já vi essa história várias vezes, mas como também mencionamos, apesar de ser um processo lento, as mulheres têm ganhado mais espaço nas telonas. 8 Mulheres no Segredo, As Sufragistas, Capitã Marvel, Que Horas Ela Volta, A Dama de Ferro, e as animações Utopia, Frozen e Moana são exemplos disso. Falando em Moana, você sabia que, curiosamente, foi o segundo filme da Disney com protagonismo feminino que não é centrado em um conto de fadas? O primeiro foi Valente, de 2012. Oh, eu amo curiosidade de cinema. Eu também, Luísa. E tem um amigo nosso que manja muito, sabe tudo sobre as curiosidades. Sabe quem é, né? Claro que eu sei. Vai lá, Aurélio, atualiza a gente aí. Sabe tudo, hein? E aí, maratoneiros, aqui é o Aurélio Barcelos e está começando o quadro que te conta todas as curiosidades dos seus filmes mais queridos. E é lógico, vamos falar também dos longas que você nem conhece. A Disney vai estrear seu primeiro filme com a princesa africana, a Sadie. Os estúdios já anunciaram que o longa vai ser um live action, ou seja, vai ser com atores. Isso decepcionou muita gente que queria ver uma animação bem no estilo clássico das princesas da Disney. A história de Sadie ainda não tem data de estreia e nem elenco definido. Mas estamos todos ansiosos para ver como vai ser essa aventura. É importante lembrar que essa é a primeira princesa africana. A primeira princesa negra foi a Tiana, do filme A Princesa e o Sapo, lançado em 2009. Quase lá. Não é só nas telonas que a representatividade e a luta por igualdade têm ganhado espaço. Os serviços de streaming também estão apostando no tema. Foi o que fez a Amazon Prime, que comprou os direitos de Guava Island, que tem ninguém menos que Donald Glover e Rihanna como protagonistas da história. This is America. Don't get you slipping, no. O filme tem 50 minutos e só precisa desse tempinho para encantar todo mundo com um enredo cheio de música e uma crítica social muito forte. Essas foram as curiosidades do nosso tema de hoje. Infelizmente não dá pra gente contar tudo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Com vocês, Louise e Jonathan. Valeu, Aurélio. Estamos sabendo de quase tudo mesmo. É tanta novidade sobre esse mundo cinematográfico fora do padrão, eu fico chocado. Eu achei incrível esse tipo de curiosidade, porque a gente acaba descobrindo histórias para além do que a gente vê na tela, né? Você está ouvindo um episódio do... Isso é esse filme! Ah, roubou minha fala. Já vimos que a luta por mais representatividade no cinema vai longe. Mesmo que as minorias tenham ganhado mais espaço nos últimos anos, o caminho para conquistar a igualdade ainda é longo. E como amantes da sétima arte, nós devemos te informar que para quem está por trás dos filmes, apoiar as obras verdadeiramente representativas e cobrar mais produções, premiações e cargos em que todos possamos nos enxergar. A diversidade é fundamental para que o cinema atinja mais pessoas. Foi bom demais conversar com você sobre esse assunto tão bacana e importante, maratoneiro querido. Super obrigado pela companhia e até o próximo Escuta esse filme! Você ouviu um episódio do... Escuta esse filme! Até o próximo!